está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou André Luiz Coutinho. E eu, Lízia Nascimento, aqui para mais uma semana com vocês, de 2 às 3. Tudo bem, gente? Bom, eu passei bem o final de semana, graças a Deus. E, né, foi tudo, correu tudo direitinho. Vamos saber como é que tá você, André. Muito bem. Poderia ser melhor. Então tá. Mas vai melhorar. Com certeza. Firmes nesta crença de que tudo sempre pode melhorar, levamos até você o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje é Mídia e Espiritismo, com a participação da Evangelização e Mocidade do Grupo de Estudos Espíritas Casa da Santíssima. Bom, e essa semana nós temos o Tô na Área. Estivemos, eu e André, nós estivemos lá na União da Mocidade Espírita de Niterói e vamos trazer algumas novidades para vocês. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, às 2 da tarde, com reprises domingo, no mesmo horário. Contatos com o nosso programa, você pode fazer isso por e-mail, escrevendo para o espaço jovem, @radioriodejaneiro.am.br. Ou então através do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, indo no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. Ou então por fax, código 21-3386-1444. E você tem ainda fazendo esse contato por carta. Como? Através do endereço Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, CEP 21920-000. Seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo. Quiz. Bom, durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra do maior médium brasileiro. E a pergunta desta semana é: em qual cidade do estado de Minas Gerais nasceu Chico Xavier? A. Uberaba, B. Pedro Leopoldo ou C. Varginha? Então, muito responda. Fácil. Pois é, também acho muito fácil. Então você deve responder com a alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 5 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem e deixa sua mensagem com a alternativa que você considera certa. Ou então, manda um e-mail para a gente, através do espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua resposta, tanto pelo site como pelo e-mail, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem à alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça, o prazo para sua resposta vai até a próxima segunda-feira, no dia 5 de abril, participando, gente. O que rola por aí? Não perca o segundo feirão do Livro Espírita em Bangu. Além de estande de diversas editoras, o evento promovido pelo 29º Conselho Espírita de Unificação do CERJ terá como atração musical a Banda Fato, além de diversas apresentações artísticas, realizada pelas mocidades espíritas da região. O segundo feirão do Livro Espírita em Bangu acontece próximo domingo, 4 de abril, a partir das 2 da tarde, no Centro Cultural Zona Oeste, Rua Assuruá, 146, em Padre Miguel. Gente, não deixe de participar. Vai prestigiar. Para quem está à procura de uma evangelização na Tijuca, a Agremiação Espírita Francisco de Paulo está oferecendo atividades destinadas a crianças, jovens e pais. As reuniões ocorrem todos os sábados, das 3 às 5 da tarde. A Agremiação Espírita Francisco de Paulo fica na Rua dos Araújos, 28, na Tijuca. Informações pelo telefone 2568-0166. Na Zona Sul do Rio, uma excelente opção para você participar de uma mocidade espírita acontece no Lar de Tereza, que através da Juventude Espírita Irmã Sheila promove reuniões de mocidade na sua sede em Copacabana. As reuniões são realizadas às sextas-feiras, a partir das 7h30 da noite. O endereço das reuniões da Juventude Espírita Irmã Sheila, do Lar de Tereza, é Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 709, Conjunto 504. Mais informações pelo telefone 2236-0583 ou então através do site www.lardetereza.org.br. Na área. Você se lembra do Tô na Área? Bom, se você é ouvinte do Espaço Jovem já há algum tempo, principalmente se você acompanhou o início do programa, você irá se lembrar que o Tô na Área é aquele quadro que tem por objetivo marcar a presença do Espaço Jovem nos principais eventos, nas principais atividades voltadas para o jovem, no caso, atividades espíritas. O Tô na Área andou um tempinho afastado e agora está de volta. E, nessa volta, em grande estilo, no caso, estivemos presentes no seminário Harmonização com Jesus, promovido pela União da Mocidade Espírita de Niterói, a UMEN. Pois é, Liz e eu marcamos presença lá, conversando com os coordenadores e principalmente com os jovens sobre a importância desse evento. Bom, André, foi uma manhã muito produtiva, né? Uhum. Muita música, encenação de um trecho do livro Paulo e Estevo. Tivemos também atividade que separou os participantes em três grupos. O primeiro até 12 anos, o segundo de 13 até 30 e o último grupo de 31 em diante. Houve uma pausa, depois teve lanche e, enfim, assim, muitas atividades mesmo. Pois é, Liz, aquela mesa do lanche estava realmente muito boa. Super interessante, André, muito boa mesmo. Vocês pois... aproveitaram, né? Muito. Bastante. Tomei café da manhã de novo. Oh, uma delícia. Então vamos conferir o que os nossos intrépidos produtores registraram no seminário Harmonização com Jesus. Fala, galera do Espaço Jovem, estamos aqui diretamente da UMEN, União Espírita de Niterói, no evento Harmonização com Jesus. Vamos falar agora aqui com a Sandra Guedes, que é evangelizadora da casa, né? Sandra, qual é o objetivo desse evento com as crianças aqui, essa atividade especial com as crianças? Como o título já diz, Harmonização com Jesus, né? Vem nos lembrar a todos, como a gente se aproxima de Jesus em todos os momentos, como a gente pode manter essa sintonia para ficar em harmonia com Jesus dentro e fora da casa. Então é mais uma pequena reunião de confraternização e harmonizar, lembrar da harmonização com Jesus, que tem que ser frequente. Uhum. Como que você acha que é a imagem de Jesus para essas crianças que estão aqui? Ainda muitos vinculam aquela imagem, né, das outras religiões, mesmo Jesus com barba, mas eles sentem que Jesus está presente em todos os momentos, mesmo não tendo gravura, porque a gente não trabalha com gravuras de Jesus. Então, para eles, ainda existe, porque eles veem as coisas acontecerem normalmente, da harmonia mesmo, do encontro da natureza com o que o homem faz, né? Então, eles lembram de Deus, Jesus. Às vezes, já fazem um pouquinho de confusão, mas é normal para a criança. Vamos agora falar com o Vinícius, de 12 anos. E aí, Vinícius, tudo bom? Tudo. O que você achou da atividade aqui desenvolvida hoje? Ah, foi muito legal. Ensinava bastante as crianças. E o que você aprendeu, de certa forma? Ah, aprendi muita coisa. Refugiando Jesus, tá passando lá na Galiléia. E muitas outras coisas que as pessoas ensinam. Qual a sua imagem de Jesus? Como você vê Jesus? Ah, uma pessoa boa, amigável. Vamos falar aqui com a Moara Lanes. Moara, assim, qual o objetivo do trabalho que vocês estão fazendo com esses jovens? É a harmonização com Jesus. E esse encontro vai acontecer da seguinte forma. Os jovens são encaminhados a uma sala em que estão dispostos materiais sobre quatro cidades, a Galiléia, Jope, Damasco e Jerusalém. e eles podem escolher aonde vão ficar. Quando eles escolhem esse lugar, eles tomam consciência então que é desse lugar que eles escolheram, porque o nome não havia sido apresentado antes, e eles leem uma passagem evangélica que tem ocorrido nesse lugar e começam a se questionar qual é a influência desse ensinamento de Jesus na nossa vida hoje, percebendo que, na verdade, muito daquilo que vivemos no passado ainda ocorre, no entanto, modificou-se ao longo do tempo a forma como nós lidamos com essas experiências, enriquecendo assim a nossa bagagem, o nosso conhecimento para a vida mais feliz. E assim, como eles têm reagido a essas atividades? Eles vêm em peso, tanto para a equipe de tarefeiros para participar do encontro, como para a equipe de apoio que vai produzir as coisas que vão ser utilizadas, os recursos didáticos e pedagógicos que são utilizados no encontro, como para vir participar do encontro. Nós temos aqui uma sala que está cheia deles, nós temos crianças, nós temos os amigos acima de 30 anos, que são todos aqueles que desejam participar desse encontro conosco, tendo em mente que, na verdade, uma parte desses jovens já são tarefeiros na casa e outra tantas estão se preparando para ser. Bom, gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no Estar Espaço Jovem e desejamos sucesso, tá? Que tudo corra da melhor maneira possível. E esse evento é todo ano, só para finalizar? Esse evento acontece uma vez por ano, todo ano no mês de março. E nós gostaríamos de registrar a nossa gratidão ao Espaço Jovem, que sempre está com a gente, que cobre a gente, que quando a gente entra em contato imediatamente. E a gente fica muito feliz de saber que pode contar com esses amigos. Vamos falar agora aqui com dois jovens, né, o Guilherme e a Cecília. Primeiro aqui com a Cecília. Oi, Cecília, tudo bem? Tudo bom. O que você achou do evento? Ah, é sempre maravilhoso poder vir aqui e estar até com outras pessoas que não são da casa, poder encontrar as pessoas que são da casa, debater alguns temas e confraternizar. E você, Guilherme, você participou da música, né, do pessoal da música. Sim. Como foi essa participação? Ah, a gente sempre vem ensaiando, tem a Mocidade aos sábados, e a gente sempre está ensaiando para ter essa parte musical. Gosto muito dos eventos, né, uma maneira de conhecer pessoas de outros centros espíritas e sempre tendo adquirido conhecimento da doutrina de uma maneira até bem, bem legal, conhecendo mais gente também que do Espiritismo. Uhum. Como você enxerga Jesus atualmente? Seu modo de vida? Eu atualmente tenho enxergado Jesus assim como um guia, assim, uma pessoa guiando minha vida e sempre pedindo apoio dele para poder seguir em frente na minha vida, tanto no estudo, no profissional, na família, sempre me orientando. Uhum. E você, Cecília, qual é a sua imagem atualmente de Jesus? Olha, atualmente eu mudei a imagem que eu tinha. Assim, hoje em dia, lógico, a gente tem o respeito, mas eu consigo enxergar mais, assim, como uma pessoa da minha família, como se fosse um amigo, assim, um parceiro. Eu enxergo dessa forma hoje em dia. É uma pessoa, assim, como a gente diria hoje em dia, uma pessoa que é gente boa. Tem sempre uma palavra bacana, tem senso de humor, sabe se comunicar com as pessoas de uma forma leve, agradável. Então, assim, eu diria que, assim, é como se fosse um melhor amigo. Uma pessoa que seria, assim, da minha família, alguém que se relaciona, assim, comigo no meu dia a dia. O Espaço Jovem esteve na área, cobriu esse seminário e fica aqui o nosso agradecimento a todos da instituição, né, da UMEM, em especial à coordenação do evento, a coordenadora Mary Lannes, ela que já esteve aqui várias vezes no Espaço Jovem e muito contribuiu para a nossa ida, a nossa presença nesse seminário. Até a próxima em mais um Tô na Área. Espaço Jovem. Bom, gente, todos nós estamos acompanhando nos últimos dias a sucessão de homenagens em prol do centenário de nascimento do médium Francisco Cândido Xavier, né? O maior médium espírita brasileiro, Chico Xavier, que no dia 2 de abril, portanto, nesta sexta-feira, completaria 100 anos de vida na Terra se aqui estivesse, né, encarnado. E todos nós acompanhamos a sucessão de programas, de rádio, de televisão, as matérias dos jornais, de revistas, homenageando a vida e a obra do médium que dedicou toda a sua trajetória em prol da divulgação do Espiritismo e principalmente em prol do próximo, em prol da caridade em favor do próximo. E, claro, a gente está vendo isso tudo na mídia, nos veículos de comunicação como um todo. E hoje, abrindo o mês de abril, no Espaço Jovem, a gente se dedica a estudar a mídia e o espiritismo, analisando exatamente de que forma a mídia pode ser útil para a divulgação da doutrina dos espíritos, aproveitando inclusive momentos tão especiais como esse, como o centenário de nascimento de Chico Xavier. E para tanto, a gente recebe aqui no Espaço Jovem o Carlos José Guimarães, ele que é trabalhador do Centro Espírita Cristófilos. Carlos, que já esteve conosco em outras oportunidades. Carlos, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-lo novamente aqui no programa. Seja muito bem-vindo e, claro, não preciso nem dizer, sinta-se em casa. Muito obrigado, Marcos. Um prazer é todo meu. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Lízia. Tá? Então, vamos para mais um programa. Boa tarde, Carlos. Falou, André. Tudo bom? Tudo bom. Pois é, Carlos. Temos muito o que conversar. Lízia, nossa primeira pergunta. Bom, então vamos nós. A princípio, gostaríamos de esclarecer ao público ouvinte, o que é mídia? Bom, essa pergunta eu procurei no Wikipédia, né? E lá eles vinham dando a seguinte definição. Wikipédia, que é a famosa enciclopédia, enciclopédia online, né? Exatamente. É wikipedia.org, se não me engano. É, certamente. Vale a pena, uma fonte de consulta cada vez mais rica, rica e atual. Bom, lá eles vinham dizendo que a palavra provém do latim média, plural de médium, o que significa aquele que está a meio. Sim. Então, você vê que nós conhecemos bastante a palavra mídia. Mídia tem alguma relação com médium? Médium, exatamente. Interessante, né? Interessante isso. Porque acaba sendo um meio para transmissão de alguma coisa, né? Da mesma forma que o médium acaba sendo também um meio para transmissão de uma mensagem, né? Do plano espiritual para o plano físico, né? Então, na realidade, não foi uma criação do inglês, né? Porque a gente usa até a forma de falar anglicana, né? Sim. Mas é uma palavra latina. Então, perfeito. Eles não inventaram nada, já havia muito tempo. E quais seriam os três tipos de mídias mais conhecidos? Olha, logicamente, a falada, essa que nós estamos aqui, a escrita, que são os jornais, a audiovisual, que é a televisão, um discurso, um pronunciamento é uma mídia, entendeu? Sim. Então, tudo que gera informação, que leva a informação a alguém ou a várias pessoas, é considerado uma mídia. Perfeito. Agora, no dia a dia, Carlos, como é que a gente pode analisar a importância da mídia nesse cotidiano nosso, no cotidiano da sociedade? Hoje em dia, dá para viver sem ela? Dá para viver sem a mídia? Não. Atualmente, com a evolução do mundo, né, hoje a informação é um dado muito importante. E, inclusive, a mídia é formadora de opiniões. Agora, se for mal utilizada, é uma manipuladora de opiniões. Eu vou dar um pequeno exemplo. A minha mulher, a Valéria, você conhece? Sim. Ela trabalhou durante muitos anos numa agência de publicidade. Sim. E na época, essa agência prestava serviço à TV Globo. E o diretor do banco de órgãos estava com um problema muito sério de que não havia doadores. Então ele ligou para a Valéria, que ela se tratava com isso, e perguntou o que a agência poderia fazer, se poderia incentivar a Globo. Muito bem. Ela entrou em contato com a Globo, eles entraram em contato com o diretor de uma novela, que agora eu não me lembro o nome. Sim. E nessa novela houve uma moça que durante um assalto ela era baleada. E naquele momento eles aproveitaram para fazer a propaganda da doação de órgãos. Claro. Uma semana depois do capítulo da novela ter passado, o diretor ele ligou para ela e disse que eles estavam com tantos órgãos lá, que eles estavam tão exultantes que várias operações que já estavam há anos paradas, esperando doadores, estavam sendo realizadas. Então, para você ver a importância da mídia e como nós temos que ter uma responsabilidade pelo que falamos e pelo que nós levamos às pessoas que nos ouvem. É o chamado merchandising social. É, exatamente. Que você lembrou. E que tem um potencial hoje de mobilização da sociedade imenso. É a chamada comunicação em massa, né? Exato. TV, né? Exato. Bom, quer dizer, diante de tudo isso, dentro da doutrina, existe uma forma assim, especial para se abordar mídia? Certamente. É o que a gente encontra, né, como, sobre, né? Mídia no espiritismo? Olha, desde Kardec. As obras de Kardec é mídia. a Revista Espírita era mídia. Foi o primeiro, antes das obras, porque na realidade as obras de Kardec, elas são uma compilação de perguntas que ele retirou da Revista Espírita. Então, sim, quando ele foi levado ao fenômeno, né, a primeira coisa, ele foi verificar o fenômeno das mesas girantes. Então, ele começou a fazer estudos, e esses estudos, divulgados através da Sociedade Espírita Parisiense, sim, estava na Revista Espírita. A mídia trabalhando a favor do espiritismo. Então, isso aí já era um canal. Já era um canal muito importante. É verdade. E era realmente, no caso, né, a Revista Espírita era uma publicação periódica, né, era uma publicação mensal, tocada por Kardec, né, capitaneada por Kardec, até a sua desencarnação, em 1869. E eu gostaria que teve continuidade após, né, por um longo período. Né, os seus sucessores deram continuidade à obra. Eu tenho um amigo, você conhece o Pedro Vieira, sim, que ele tem uma dica fantástica. As obras de Kardec são slides, a Revista Espírita é o filme. Então, é ali, todas a obra de Kardec, ele mostra quadro a quadro. Se você quiser ver o filme, lê a Revista Espírita. É verdade. Boa comparação. E de que forma a mídia pode auxiliar na divulgação do Espiritismo? Olha, a Rádio Rio de Janeiro é um excelente exemplo disso. Nós, né, aqui, né? Exatamente. Então, neste programa, por exemplo. Se nós levarmos a divulgação com seriedade, evitando os achismos, fazendo algo consciente, trabalhando conscientemente nisso, é um instrumento, um alavancador da doutrina espírita sem igual. Não é só a televisão agora está demonstrando através da novela e tal. Não, a Rádio Rio de Janeiro já vem trabalhando nisso. Há décadas. Quase 40 anos já. Pois é. Isso. Então. E não só a TV, né? A internet também hoje em dia é uma excelente fonte inesgotável de busca por informações espíritas. E estamos conversando com o Carlos José Guimarães sobre mídia e espiritismo, entre outros assuntos. E essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho, no próximo bloco. Quiz. Bom, gente, lembrando que durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra do maior médium do Brasil. E a pergunta da semana é: em qual cidade do estado de Minas Gerais nasceu Chico Xavier? A. Uberaba, B. Pedro Leopoldo ou C. Varginha? Responda então com a alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 5 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O site que é www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. Ou então, manda essa resposta por e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. Mas não esqueça que o prazo para a sua resposta vai até a próxima segunda-feira, dia 5 de abril. Gente, vamos lá. Gente. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade em 1400 AM ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. Pois é, você já ouviu o Espaço Jovem no site da Rádio Rio de Janeiro? Já acompanhou todas as informações que lá existem sobre o programa? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Você vai conferir não só tudo que se refere ao Espaço Jovem, mas a rádio como um todo. O seu trabalho já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo através do rádio, sempre de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai conhecer como ajudar a emissora a manter este ideal, as mais variadas campanhas existentes em prol da manutenção da sua programação espírita, com especial destaque para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da emissora, 24 horas por dia, online, em tempo real, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, vá ao menu Programação e ao submenu Espaço Jovem. Lá você tem a página do programa. E lá você vai poder conferir tudo o que acontece no programa, além, claro, de entrar em contato conosco e uma novidade, de acompanhar os áudios do programa. É isso mesmo, você perdeu algum programa, não teve como ouvir, você tem como, através da categoria Arquivos de Áudio do Espaço Jovem, ouvir os nossos programas de semanas anteriores. Então, várias dicas aí expostas, acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br e confira! Quiz. Durante todo o mês de abril, nosso quiz será especialmente em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier, apenas com perguntas que se referem à vida e à obra desse grande médium brasileiro. Responde aí. Em qual cidade do estado de Minas Gerais nasceu Chico Xavier? A. Uberaba, B. Pedro Leopoldo ou C. Varginha? Responda então com a alternativa que você considera correta até a próxima segunda-feira, dia 5 de abril, enviando uma mensagem para a nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai clicar no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem. E lá vai aparecer o espaço para você deixar a sua mensagem para a gente com a alternativa que você considera certa dessa pergunta. Letra A, letra B ou letra C. Ou então, manda essa resposta por e-mail para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, não se esqueça de informar o seu nome completo e um telefone para contato. E para aqueles que responderem a alternativa certa, concorre ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, cujo ganhador será divulgado na próxima semana. Mas não esquecendo que o prazo para você é até segunda-feira, dia 5 de abril. Vamos. Pois é. Não esquecendo, gente. Com certeza. E na próxima inserção do quiz, você confere a resposta certa da pergunta da semana passada, bem como o ganhador correspondente de um exemplar da revista Cultura Espírita. É só aguardar. Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. E nós estamos de volta com o Carlos José Guimarães, ele que é trabalhador do Centro Espírita Cristófilos e que conversa hoje sobre o tema mídia e espiritismo, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens da mocidade do Grupo de Estudos Espíritas Casa da Santíssima. Carlos, como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, fique à vontade para fornecer os contatos do Centro Espírita Cristófilos e, é claro, o dia e o horário da reunião da mocidade na instituição. Bom, Marcos, o Cristófilos fica na rua Martins Ferreira 57, lá em Botafogo. O nosso telefone é 2539-0978. O nosso site, que ainda está em construção, mas vai estar daqui a pouco funcionando, é o www.cristófilos.org.br. E se qualquer dúvida que vocês queiram, mandar alguma mensagem, alguma que a gente possa responder, eu deixo também o meu e-mail particular, que é carjo, carjo, arroba, eame.com.br. Eu terei o maior prazer de responder. E, no caso, a mocidade? Sim. A mocidade, a nossa mocidade lá começa aos sábados, vai de 6 horas, 18 horas, às 19h30. Perfeito, e é só chegar, né? É só chegar, será muito bem-vindo. Repetindo o site, www.cristófilos.org.br. E agora vamos com as perguntas da evangelização e mocidade do Grupo de Estudos Espíritas Casa da Santíssima. Desde já queremos agradecer aos jovens. Com certeza, nosso muito obrigado pela participação dos jovens dessa instituição. Então, Carlos, vamos responder agora a dúvida de um jovem? Vamos lá. Um minuto no espaço. Boa tarde, estamos aqui com mais uma edição do quadro Um Minuto no Espaço. E temos na linha mais uma convidada. Quem é? É a Aline. Qual é a sua idade, Aline? 15 anos. 15 anos. Você trabalha, estuda? Não, não, faz tudo. Só estuda. Parabéns, Aline. Continue assim, né? E Aline, então, vamos lá. O que você gostaria de saber? Eu gostaria de saber por que as pessoas não acreditam em reencarnação tendo tantas provas. Aline, obrigada. E vamos ouvir a sua pergunta. Bom, Aline, é interessante essa pergunta porque, apesar de nós termos, como você mesmo falou, várias provas de que de reencarnação, inclusive regressões em que pessoas confirmaram com dados e datas, e o especificador, que é o Brian Weiss, foi ao local e verificou que lá estava uma pessoa, nós temos um pequeno problema. É mais prático, é mais simples para muitos não acreditar. A reencarnação estava em todas as escrituras. E segundo os historiadores, a princesa Teodora, princesa bizantina Teodora, ela retirou essa definição das antigas escrituras, porque ela era inadmissível que ela, uma princesa, pudesse retornar como uma escrava ou como uma pessoa de pequenas posses. Sim. Então é muito difícil, às vezes, você conseguir convencer uma pessoa de que esta vida temporal que nós temos é feita para que nós possamos aprender o que é relativo, por exemplo, ao nosso sexo. Então, como é que eu vou aprender, por exemplo, a como ter um filho ou ter aquele amor materno se eu não for mulher? Como uma mulher vai poder aprender a ter certas emoções masculinas se ela nunca reencarnar como homem? Então, acontece que para as pessoas elas falam assim, bom, mas eu estou tão bem, eu vou, de repente, eu posso reencarnar no meio da África. E isso é assustador. Para muita gente é assustador. Então, mas as coisas paulatinamente estão chegando lá. Com certeza. Bom, temos aqui então a participação da Raquel, 15 anos. O espírito sente fome? Olha, pelo livro dos espíritos, claro que não, o espírito não sente fome. Mas nós, como estamos ainda muito ligados à matéria, quando desencarnamos, e pelos relatos que vêm às mesas mediúnicas, inclusive até nas desobsessões, vários espíritos reclamam que estão com fome, estão com sede. Muitos até não se apercebem que já desencarnaram. Então nós levamos, quando nós desencarnamos, o que permanece conosco? Permanece conosco o espírito, logicamente, e o perispírito. O corpo e o fluido vital voltam para o nosso orbe, né? Mas o perispírito ainda mantém essas impressões, essas necessidades. Então é uma coisa que eu caí, eu não sabia, depois estudando eu verifiquei, o nosso lar não é esse paraíso. Ele está muito próximo à crosta. É porque nós precisamos ter a sensação de chão, de mesa, de cadeira, de comida, o caldinho reconfortante. O espírito não precisa de caldinho reconfortante. Nós é que precisamos, ligados ao perispírito. Nada mais é, né, do que uma ligação ainda, né, de certa forma. Nós precisamos dessa ligação. E uma passagem muito interessante que o saudoso Geraldo Guimarães nos contou, que chegaram para uma moça, chegou para Chico e falou assim, ô Chico, quando eu morrer, eu quero te encontrar lá no nosso lar. Aí o Chico volta para ela, não, minha filha, eu quero dar assim adeusinho, tchau, nosso lar, e passar direto. Então, Chico Xavier, né? Façam por onde, porque o nosso lar é um umbralzinho melhorado, tá? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Acho que ninguém para pensar nessa questão. Não, pois é. Eu não queria ir para o nosso lar também, não. Mas eu acho que eu tenho que dar sorte se eu parar por lá. Bom, é o que eu falo sempre. Eu também daria graças a Deus se disser, você vai ficar no nosso lar. Tá certo. A próxima pergunta é do Alessandro, de 18 anos. O que fazer diante das pessoas que não acreditam na reencarnação? Poxa, Alessandro, olha só, é difícil. Kardec, se Jesus, que foi o maior pedagogo que já esteve sobre a Terra, não conseguiu convencer pessoas sobre o óbvio, imagine nós. Tem uma passagens no que é Espiritismo, onde Kardec mostra o cético e o crítico. E ali, ele fala assim, bom, se a pessoa não quiser acreditar, não adianta, o tempo dela não chegou. Eu sou espírita, A minha mãe é católica, eu procuro conversar com ela, disse, meu filho, eu não acredito, não adianta, não acredito nisso. O que, que eu vou fazer? Vou chegar a tentar rachar a cabeça da minha mãe ou de outras pessoas e colocar a ideia? Então o tempo chegará para cada um. Se a pessoa for reticente, não, eu não acredito, você simplesmente diz a posição sua. Respeite a posição das pessoas. Né? A gente não está aqui para... A doutrina espírita não é uma doutrina de salvação. É uma doutrina de consolo. Com certeza. Então nós temos... Entender a posição dele, eu não acredito, então tá, fique com a sua ideia que eu fico com a minha. E toca o barco em frente. E cada um tem o seu momento de amadurecimento. É, né? Certamente, claro. Vai chegar, se não for nessa, na próxima. Gostaria que fosse nessa, mas tá bom, cada um chega lá. Ela espera pela gente, né? Vida. Tem que esperar, né? A nós somos atrasados ainda. A vida continua. Agora eu posso só fazer uma observação? Claro, claro. Por isso que é muito importante que as casas espíritas, elas abram as suas portas, principalmente agora que está para vir essa nova onda da mídia, que abram as suas portas para as pessoas que procuram. Não adianta você chegar para uma pessoa que está em desespero, chega para você e fala assim, olha, eu queria um atendimento fraterno. Olha, a pessoa responde, me procura daqui a 2 semanas. Se a pessoa é um suicida em potencial. Pois é. Então nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que levar o contato. O que Chico fazia era simplesmente dar notícia dos parentes encarnados. Isso é a maior propaganda que o espiritismo tem. E sim, nós estamos esquecendo disso. A dirigentes, por favor, nós somos espíritas. Com certeza. E agora vamos com a pergunta da Tamires, de 18 anos. O espírito tem sexo? Olha, não. Mas se você pegar a pergunta do Livro dos Espíritos, da 200, ele diz que não. Não é que o sexo, o espírito não tem. Mas existe um trabalho, um estudo do professor Jorge Andréa, mas poucas pessoas conseguem chegar, porque ele realmente é uma sumidade no assunto, que ele disse que há uma teoria que durante a criação existe uma polarização do espírito para que ele reencarne mais vezes no devido sexo. Isso não tem nada comprovado, porém, para que nós possamos ter todo o conhecimento necessário para a nossa evolução, nós precisamos estagiar em ambos os sexos. Então, por isso que o espírito não tem sexo. Pode haver você pode, ainda estando materializado, haver uma preferência por um sexo ou por outro. Mas com a sua evolução, você começa a ver a necessidade de estagiar em cada sexo para você ter certas experiências que o outro sexo não lhe dá. Perfeito. Bom, é hora de mais uma pergunta de Viva Voz. Vamos então a ela, Carlos? Vamos, vamos sim. Um minuto no espaço. Estamos no ar, gente, com mais uma perguntinha, né, dessa edição, desse programa de Um Minuto no Espaço. Quem está na linha? Boa tarde, aqui é o Alessandro, tenho 18 anos e gostaria de fazer uma pergunta. Tudo bem, Alessandro, você trabalha, você estuda? Estudo. Tá, parabéns, então continue, obrigada pela participação e pode falar sua pergunta, por favor. Tá bom, obrigado. Eu gostaria de perguntar, assim, por que as pessoas se perguntam ao observar crianças com problemas de nascença, acreditando na justiça divina, que nada acontece por acaso, e não aceitam a ideia de reencarnação? Tá, Alessandro, obrigado então. Nós vamos ouvir a sua pergunta, tá bom? Olha, Alessandro, é excelente essa pergunta sua, tá? Porque nós tendemos, se você pegar no Livro dos Espíritos, a sorte da criança após a morte, você vai ver que todos nós temos por hábito olhar para uma criança e não ver o espírito velho que está ali. Então nós falamos, é um anjinho, é um inocente. E realmente acontece que as crianças que chegam a nosso conhecimento com problemas, ou problemas genéticos, ou outros problemas relacionados a alguma mazela ou qualquer outro tipo de acidente, nós compadecemos. Mas aí que está a graça da reencarnação. Você imagina aquele facínora que vai ter agora uma segunda oportunidade sendo criança. Você vai começar a amá-lo. Se você descobrir que ele foi um facínora, você não vai tratá-lo como deveria tratar. E o que acontece na criança, muitas vezes ele chega com a ideia de que ele está cumprindo uma pena. Não, Às vezes uma criança vem com uma deficiência, como nós já tivemos relato nas mesas mediúnicas, para unir um casal. Uma criança com uma síndrome de Down vem para unir aquele casal. Então é às vezes um espírito missionário que vem auxiliar. Então não quer dizer também, vamos tirar isso da ideia, que toda criança, como uma vez me passaram no início da... quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu vi de um palestrante que ele falou uma temeridade, que ele dizendo que toda criança que tinha sido de Down tinha sido um ex-suicida e que se matou com um tiro na cabeça. Nossa. Então eu saí com aquilo da casa, nossa, aí eu comecei a olhar... Uma barbaridade. Aí eu falei assim, toda vez que eu falei, suicida, suicida, mentira, barbaridade. Por isso que nós temos que usar a mídia da melhor forma possível, porque essas distorções e essas barbaridades, como eu ouvi, não se repitam. Muito bem lembrado. E a gente quer aqui agradecer a participação do Carlos José Guimarães, ele que conversou hoje conosco no Espaço Jovem sobre o tema Mídia e Espiritismo, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do programa e também de jovens da Evangelização e da Mocidade do Grupo de Estudos Espíritas Casa da Santíssima. Carlos, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Claro, gostaria sim. Prestigiem a evangelização. A evangelização é o futuro da casa espírita. Não faça que a sua casa espírita se mude para o além, porque eu já vi casas que, depois da morte do último dirigente, realmente se mudou para o outro lado. Então, para você manter a sua casa, dê oportunidade ao jovem. Jovem não é para carregar cadeira nem mesa. Jovem é importante, sim, porque ele é o seu futuro. Aquele que está na evangelização não é pegar uma pessoa que acabou de chegar na casa e jogar para a evangelização porque não tem nada para fazer na casa. A evangelização é o que produz o jovem, o futuro dirigente e o propagador da doutrina espírita. Cuidem dos jovens, eles são o seu futuro, não são algo para ser colocado no lando ou apenas burros de carga para carregar cadeira para cima e para baixo, mesa para cima e para baixo, ou qualquer coisa que uma pessoa não queira carregar. Obrigado. Com certeza. É, realmente, porque isso daí também tem realmente é começar cedo, porque para ele até pegar o gosto pela coisa, não é isso? Claro. Então, Carlos, é assim, diante de tudo isso, onde é que as pessoas podem procurar um pouco mais sobre o que você falou, uma bibliografia? Olha, eu sempre, o Marcos até já sabe como é. Eu sou, é Kardec. As obras complementares são importantes? Sem sombra de dúvida. Mas não adianta eu procurar estudar, por exemplo, sobre o Access, o Word, o Excel, se eu não estudar o Windows. Então, sim, o Kardec, leia primeiro as obras básicas. Estude, não é fazer que nem carrinho de autorama. Li uma vez, duas vezes, três vezes. Não. Estuda uma vez, mas estuda bem. E pega as obras complementares depois. Mas é Kardec. Só isso. Maravilha, então. Conversamos com Carlos José Guimarães, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Jesus. Você já parou para pensar algum dia como era o homem Jesus? Se nos inspirarmos nos evangelhos, podemos esboçar sua aparência física e espiritual. Verdadeiramente, sua aparência física não está descrita nos evangelhos, mas sempre se mostra simpático e atraente. Causava profunda impressão na multidão quando se apresentava em público. Tinha um corpo sadio, resistente ao calor e ao frio, à fome e à sede, aos cansaços das longas jornadas a pé pelas trilhas das montanhas da Palestina. Também apresentava cansaço por sua atividade ininterrupta junto ao povo, que não lhe deixava tempo nem para se alimentar. Embora nascido em uma estrebaria, oculto aos olhos dos grandes do mundo, teve seu nascimento anunciado aos pequenos, que traziam os corações preparados para o receber. A orquestra dos céus se fez presente e a ópera dos mensageiros celestiais o anunciou a quem tivesse ouvido de ouvir. Antes de iniciar o seu messianato, preparou-lhe os caminhos um homem rude, vestido com uma pele de animal e que muitos com certeza devem ter parecido esquisito ou perturbado. Principalmente porque no momento em que o povo aguardava um libertador que fosse maior que o próprio Moisés, ele falava de alguém que iria ungir as almas com fogo. Enquanto todos aguardavam um guerreiro que surgisse com seu exército numeroso para subjugar o dominador romano, João, o Batista, lhes falava do Cordeiro de Deus. E cordeiro sempre foi símbolo de mansuetude, de delicadeza. Quando ele se fez presente às margens do Jordão, a sensibilidade psíquica de João o percebe e o apresenta ao mundo. Esse ser tão especial tomou de um grão de mostarda e o fez símbolo da fé que move montanhas. Utilizou-se da água pura, jorrada das fontes cristalinas, para falar da água que sacia a sede para todo o sempre. Tomou do pão e o multiplicou, simbolizando a doação da fraternidade que atende o irmão onde esteja e com ele reparte do pouco que tem. Falou de tesouros ocultos e de moedas perdidas. Recordou das profissões menos lembradas e as utilizou como exemplo. Ele mesmo, denominando-se o bom pastor, que conhece suas ovelhas. Ninguém jamais o superou na poesia, na profundidade do ensino, na doce entonação da voz, cantando o poema das bem-aventuranças, no palco sublime da natureza. Simples, mostrava sua sabedoria em cada detalhe, exemplificando que os grandes não necessitam de ninguém que os adjetive, senão sua própria condição. Conviveu com os pobres, com os deserdados, com os considerados párias da sociedade, tanto quanto visitou e privou da amizade de senhores amoedados e de poder. Jesus, ontem, hoje e sempre, prossegue exemplo para o ser humano que caminha no rumo da perfeição. Embora visando sempre as coisas do Espírito, Jesus jamais descurou das coisas pequenas e mínimas da terra. É assim que seu coração se alegra pelas flores do campo, as quais toma para exemplo em sua fala, da mesma forma que as pequeninas aves do céu. O seu amor se dirigia sobretudo aos pobres, aos humildes, aos oprimidos, aos desprezados e aos párias. E justamente por conhecer a fraqueza e a malícia dos homens, sempre perdoa, enquanto ele mesmo alimenta a sua vida pelo cumprimento da vontade e do agrado de Deus, o Pai. Rádio Rio de Janeiro. Um minuto no espaço. Oi, meu nome é Tamires, eu tenho 17 anos. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Uma feliz Páscoa e que o Jesus, o Mestre querido, abençoe a todas as famílias. Tchau e beijo para todos. Quiz. Na semana passada nós perguntamos: neste ano de 2010, um dos livros que compõem as obras básicas do Espiritismo está completando 145 anos. De qual livro estamos falando? A. O Céu e o Inferno. B. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ou letra C. A Gênese. Bom, então vamos lá, vamos nós para a resposta correta. E quem respondeu a alternativa A acertou. É O Céu e o Inferno. Então, aqueles que responderam esta alternativa como sendo a correta, a alternativa A, concorreram ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. E o ganhador desse sorteio é o Vitor Hugo Araújo Ferreira Fernandes. Parabéns, Vitor, e você tem o prazo de 6 dias úteis, contando a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de abril, para retirar o seu brinde, o seu exemplar da revista Cultura Espírita, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Parabéns, então, Vitor. Parabéns, Vitor. Parabéns, Vitor. Venha pegar o seu prêmio e visitar a nossa rádio. Pois é. Tomar uma água gelada. Com certeza. Participe, gente. Espaço Jovem. Mal piscamos o olho e já acabou, né, André? Pois é, vapt-vupt. Final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta com qual tema, Lise? Olha, Marcos, é aquele tema que está super na moda. É o fim do mundo. Será que o mundo realmente termina em 2012? Olha, em 2000 perguntaram a mesma coisa, em 1900 também. Em 2012, enfim, com certeza não vai rolar. Pois é. Vamos conferir na semana que vem, né, André? O que realmente vai rolar é o nosso programa, toda quinta e domingo, no mesmo horário, 2 da tarde, não percam. Então, mande a sua pergunta pra gente. E também você, coordenador de mocidade, cadastre-se para participar de uma futura edição do programa. Para tanto, como fazer, Lízia? Bom, gente, lembrando que é só mandar o seu e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou a página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br, e colocar lá o seu nome, idade e o seu endereço. Excepcionalmente, o programa de hoje é dedicado à memória do amigo Fábio de Araújo, que desencarnou na última segunda-feira, dia 29 de março.